3152 já Lima, tem 1-0. Lima, tem 3152. Web 6748, no solo aos 1-4, Olivrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes do ataque sua Juliette. Lembra à direita, via Alfa, chamará antes da Juliette, Web 6748. Só 3152, está livre de decolagem da 1-0, vento é 1-0 graus com meia dúzia de nós. 405, está livre posicionamento no meia dúzia, chame táxi, QNH 1-0 ou 1-5? 1-0 ou 1-5? QNH está autorizado, gol 1-4. 1-0, ponto espera pronto, boa noite. Boa noite, ali mantém 1-0 após o tal, o Oceano é 63, 1-0. Então 3152, decolou do Salvador aos 17, controle em 198, bom voo e boa noite. 198, obrigado, boa noite. 3152. Ingresse via Juliette para o portão 03. Via Juliette, portão 03, 6748. O Renem 6310 decola da 1-0, vento 1-0 graus com meia dúzia de nós. Vento decolagem, Renem 6310. Achei que o senhor tinha chamado aqui passando os dados. Ok, gente, agora. Sem problema, chame quando pronto para o táxi. Para o táxi com 1405, 59 a bordo, 3 horas e 54 de autonomia, Fernando Campinas. E tá livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, troque para 118.6 para decolagem. Pô, no 405. Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, 1, 0, 6, 1, 4, 0. Então decolou aos 1-9, controle em 19-8, bom voo e boa noite. 19-8, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Xané 6310, decolado. Xané 6310, boa noite, contato radar, sua para nível 370. Ao 370, Xané 6310. Do 4209, está livre ILS, desça para 2000, informe no localizador. 2000, ILS, na localizador, a gente continua no 15. Afirma, 1015. Bravoça, boa noite, identifique, chegada a mar e desça para o 050. Aproximando a ponte, espera da 10, pronto, voo 1405. 1405, a linha decola da 10, vento é 1000 graus, 8 nós. Autorizando a linha decolada, 1-0, voo 1-5. Maceió da presente. Maceió, tá 3-1-5-3. Bom, e o nosso altímetro aqui ia dar 1012, viu? Salvador, gol 1904 com a informação e uniforme. É, o gol no 405 confirmando os altímetros aqui da torre indicam 1015 mesmo, ok? Tem dois aqui, pelo menos os dois indicam 1015.5 mais precisamente. Bem, nós temos aqui três altímetros, eles com 1015 estão quase negativo, da fora com 1012 não, eles estão 64.10. Ok, tô ciente e vou pedir para ser checado aí com outras aeronaves, ok? Agradeço a informação, agradeço. Vamos alinhando, vamos iniciar no 405. Torre 604 com informação aí fora. Uno 604, aguarde um instante para a cópia, ok? Por gentileza, um instante. Guardado. Localizador, visual com a pista, 4209. Azul 4209, chame torre 18-6, até o meu pouso. Obrigado, até cá. Torre Salvador, boa noite, azul 4209, 2,5 milhas no marcador externo. 4209, está livre pouso na 10, o vento 1-0 graus com 8 nós. Quem negar 1-0 no 5. Livre pouso 1-0, 4209. Poderia só adiantar a saída para o 604? O 604, subida Momo, transição Frote. E o nível é 370, não é isso? Afirmo, Momo, Frank, guardando, 60. Fugou no 405, decolou de Salvador aos 23, controle 19-8, bom voo, boa noite. Obrigado, gol no 405. 4209, aeronave da Gol que decolou agora, reportou que o altímetro dele, para ajustar a zero aqui na pista, tinha que dar 1012. Então esteja atento aí, o nosso altímetro indica 1015 agora, ok? Tudo bem, 4209, vai, na hora do pouso, vai fazer um cross-check. Eu te aviso. 13365. 65, 63, 65, 64, 3. Nossa, aqui tá com 1015, temos 64 indicação. Ok, sim, a gente agradeço, confere com o nosso aqui. Falou, boa noite, eu chamo a 63, ok? Liga pra bota. Monitore 108-612, guardando o copo, esfera número 2. Ah, desculpa, 108-612, obrigado. Sete, entrega uma mínima de 275, autorizado direto em TAP, descendo para 2000 com 1015 no ajuste, Romeu Bravo. Está pronto para o pushback, acionamento. Está autorizado o pushback, acionamento, aguardando para a copa, só o pouso do azul, ok? Guardando para a costa, autorizado, puxa acionamento. Boa na mesa, Rio 5972, identifique, chegada Bonf, desça para 4000 com 1015. 4000 com 1015. Oxené 6310, chame agora Recife, frequência 12685 e alterna 13365. 2685, 3365, boa noite. Boa noite. Quatro 209 no solo aos 27, libere a direita, prossiga na Alfa e aguarde antes do ataque sobre Juliette. Gente, liberar na Alfa, aguardar na Juliette. 4209. Fugou no 604, copia? Copia, 604. 604, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370 pela APA Zulu 19. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. O transponder é 5012 e o controle é 119.8. Contexto. Está autorizado 370 na APA Zulu 19. Decola da 10, com curva à esquerda Momo Frote, 5012 no transponder, 19.8 é o controle voo 1604. 604, correto cotejamento, chame para o táxi. Chamará 604. Gol no 405, chame Recife, 128.8 e alterna 126.0. 1288 com 126.0, gol no 405. Para o táxi, gol 1604, 126 a bordo, 3 horas e 35, autonomia alternando Recife. 26, Torre 35, Recife. Tá livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Até o ponto de esperada 10, chame quando pronto para a decolagem. QNH 1015, voo no 604. Pátio 1, Índia Alfa. Chama no ponto de espera, voo no 604. Puxa, né, 63, 13, na escuta para a cópia. Afirmativo, 4 para a cópia. Puxa, né, 63, 13, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita, subida da El, Leda e Bidev. Transponder é 5023, controle em 119.8, cotejo. Afirmativo, 360, Upper Whisky 50 para Guarulhos. Quadra 10, curva direita, da El, Leda, Bidev, 5023, o quadrançado, controle 19-1, eu chamo a 63-13. Só o controle 19-8, ok? 19-8, peraí, tá ligado. Vamos observar o Gol, táxi Andro Pátio. Assim que ele tiver liberado, a Juliette, está livre seu ingresso via Juliette para o portão 08. Gente, após a aeronave da Gol, ingresso via Juliette para o 08, para o 4209. O 4209, por gentileza, o senhor checou o altímetro? Está dando 1015 mesmo no solo? Pelo 1015. Ok, gente, agradeço o cheque. Colocou aqui no altímetro de 12, deu menos 50 pés. É, então eu acho que o Gol estava com um problema lá no altímetro, bem, agradeço. Agora está pronto, voo no 604. No 604, está livre a linha de decolada 10, o vento é de 10 graus com 8 nós. Está livre a linha de decolada 10, voo no 604. Bravo Oscar para o localizador, colou direita na proa 070 e está autorizado a final de LS. Direita 070, autorizado em LS, o meu aprovado. Boa noite, então 3305, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. 060, chegada Mari, 3305. Controle, o Rio 5972, após pilô, vai interceptar ou vai ter que aguardar? Só pra desprogramar. O 5972 2 após Pelô, autorizado Duna, descida para 3.000 e redução para 2.109. Após Pelô, Duna e redução para 2.109. Número 604, decolou aos 3.4, controle 19.8, bom voo e boa noite. Obrigado, até a próxima. Salvador, Gol Uno 604. Boa noite, Gol Uno 604, contato radar, subiu para o nível 370, sai da Momo. 370, Momo. Oi, Salvador, web 6747. Leste, torre 186, tem uma posse. Obrigado, Marcelo. Rio 5972, livre ILS, desça para 2.000, informe estabilizado. Livre ILS, descendo para 2.000, responderá estabilizado, 5972. Ou após direto para Leda e Bidev. Transponder 5022, controle 198, contexto. Autorizado Guarulhos 340, na 350, decola da pista 10, composto para a direita, Dael, Leda e Bidev. Responder 5022, controle 198, web 6747. Correto, seu proposto. Amarelo, obrigado. Salvador, Romeu Bravo Asca. Romeu Bravo Asca, 14 na 10, confio. Possível no 7. Ok, tem condição de fazer uma base curta aí de uma milha e meia, dando 7? Positivo. Ok, autorizado então, cortando a base, afinal. O vento 130 graus com 9 nós, que negão no 0 no 5, reporte na curtinha da 17. Está reautorizado a descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, informe no localizador número 3 na aproximação. 2.000 com 1.015, número 3, reportará estabilizado total 9907. Aproximação final, baixar a travada, Romeu Bravo Asca. E o pouso 97, 130 com 10 nós. Passe. Dois, completa a final, torre 18.6, até o oposto. 18.6, boa noite. Salvador, muito boa noite, Rio 5976, já encontrei embaixada, travada, pista. Boa noite, pouso 110 com uma dezena de nós, Rio 5972. 110. O Papa Romeu Bravo Oscar, seu solo aos 38, livre táxi para arrastar. E tchau, boa noite. Boa. Afirmativo, está livre da restrição 3305 da TAM. Boa noite, é trip 5595 na posição Conde, mantendo 140. 0015, vento é 130 graus, uma dezena de nós, livre pouso na 10. Livre pouso, 5972. Trip 55 no 5, frequência Salvador 19.8. 19.8, obrigado. Salvador, boa noite. Trip 55 no 5, Matheus 0.0, passou ponte. Boa noite, 55 no 5, identifique. Prode Bonf para a chegada Bonf no ideal de Cidão. Prode Bonf, 55 no 5. Trip 55 no 5, contato radar 62 milhas nordeste de Salvador. Confirme seu pouso, vai ser na 10 ou a 17? 10, tchau. 7. Gol no 604, chame Recife, frequência 12685 e alterna 13365. 12685, 13365, uma boa noite. Boa noite. 5972 no solo aos 42. Ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 9. Alfa e Kilo, pátio 3, posição 9. Nossa. Teve contato 2345 com o Rio 5972? Afirmativo, estou mudando aqui.